gente às vezes ouve falar, né, que as pessoas se referem ao desencarne como passar por outro lado. Deve ter ouvido já falar esse termo, né? Passou para o outro lado. E o, talvez o primeiro problema que a gente tem quando a gente passa para o outro lado é os apegos que a gente deixou aqui. As coisas que a gente alimentou fortemente e muitas vezes viveu em torno delas. Já nos disseram que tudo aquilo que a gente ligar aqui estará ligado do outro lado. Tudo que se liga aqui permanece ligado. E a gente pega vários relatos de irmãos nossos que do outro lado nos contam dessa dificuldade de aceitar essa nova situação. Se a gente parar e pensar individualmente na gente, o que a gente faz o dia todo? Cada um tem as suas respostas. Aquilo que está correndo atrás. Do quê? Tem uma frase interessante até sobre isso. Mas, e aí? Virou a fita, passou para o tal do outro lado, e aí vai fazer o quê? Vai tocar harpa? Não vai, né? O que a gente vai fazer quando a gente desencarna? A gente vai continuar preocupado com os bens que a gente passou a vida amontoando? Alguns a gente chama de tralha, outros, né, os donos chamam de bens. Mas para aqueles que ficam, muitas vezes são só tralhas que tem que ter o trabalho de se desfazer. Mas não são só os bens, as tralhas. Tem o dinheiro guardado. O nome do dinheiro é meio circulante, mas a gente insiste em deixar ele amontoado, guardado. Não está circulando. Então, o que adiantou passar a vida fazendo aumentar os números de zeros se a gente não usa? Para um benefício próprio, para um benefício de outro. Mas enfim, morre e fica preocupado. O que vão fazer com o meu dinheiro? E a gente já ouviu falar tanto que caixão não tem gaveta, né? Que a gente não leva nada. Mas a gente continua com a ideia de que talvez leve. Além dessas coisas, tem as pessoas que a gente diz que ama. Só que esse amar que a gente diz que ama, na verdade, é um sentimento de posse. Porque quando a gente desencarna, a gente se quebra todo porque não consegue mais estar do lado de quem a gente ama. Então, quando se fala de desapego, é uma tentativa de mudar a nossa relação com pessoas, com coisas, com situações e com sentimentos. São essas quatro coisas. Situações. Tem situações na vida da gente em que a gente não aceita. E a gente passa muito tempo com aquilo mexendo aqui dentro. Aquilo fica preso na nossa mente e nos acompanha por muito tempo, permanentemente. É apego a uma situação. A gente tem sentimentos. O sentimento de ódio, quando a gente tem ele contra alguém, o ódio, se não for alimentado, ele deixa de existir, ele vai se extinguir. Mas a gente alimenta porque a gente gosta de querer mal aquela pessoa, porque ela precisa receber de mim esse sentimento negativo. Então eu estou me apegando a ela através do sentimento do ódio. Sentimentos positivos, da mesma forma, a gente continua se amarrando. Falei de pessoas. Eu ia perguntar, quem aqui que não ama o seu marido ou a sua esposa? Mas a gente corre o risco de que alguém levante a mão, então a gente vai perguntar, quem não ama os seus filhos? Todo mundo ama. E não cultivar o sentimento de apego não é deixar de amar. Porque o amor, ele é um sentimento que ele liberta. Quando tu ama alguém, tu não quer que esse alguém seja feliz? Como é que alguém vai ser feliz se tu colocar ela dentro do teu bolso? e tu só deixar ela fazer aquilo que te agrada. Isso não é amor. Isso é quase uma prisão. A gente faz diversos tipos de prisão em nome do amor. Esse tipo de amor que a gente diz que é, esse amor sufoca. Ele aprisiona. E aí, quando a gente passa para o outro lado, a gente fica do lado. Quem já ouviu ou teve a sensação de que um familiar que desencarnou continua ali dentro de casa? As pessoas nos contam isso. O meu parente está lá, me assombrando, porque deixou de ser pessoa e virou fantasma, então está me assombrando agora. Por quê? Por que que está lá? Porque ou a gente está chamando, que a gente não aceita essa ida, ou porque essa pessoa, esse espírito, às vezes também não consegue compreender isso e ele vai aonde ele alimentou a vida dele. Não alimenteis, não guardeis tesouros onde a traça e a ferrugem possam corroer. Então os tesouros que nós temos que guardar são os tesouros internos. Tesouros, bons sentimentos, boas relações, querer bem. E a gente faz, às vezes, alguma coisa ao contrário disso. Lá no Livro dos Espíritos fala que o nosso mundo, e nós, principalmente, que habitamos ele, somos todos muito imperfeitos. Essa é uma das nossas características, a imperfeição. Por que que nós somos imperfeitos? Porque nós vivemos através da satisfação dos nossos desejos, dos nossos interesses, do eu. Eu estou preocupado em resolver o meu problema. Eu estou vivendo para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. É sempre o eu. Por causa disso, nós nos apegamos. Nós nos cercamos de várias coisas, de várias pessoas, que elas consigam nos dar a falsa sensação de tranquilidade, de satisfação desses desejos. Imagina se aquele pai que tem 10 filhos resolvesse segurar os 10 ao redor dele, porque no futuro ele vai ficar velho, ele vai precisar que alguém assista a ele, então ele já quer guardar aquelas pessoas ao redor dele para ter esse cuidado garantido. Será que ele vai conseguir? Talvez a hora que ele consiga não dominar mais, eles aproveitem e joguem ele onde der. Um exemplo, né? Isso são com pessoas, e a gente faz isso com a matéria. Muitas delas, como eu disse, tralhas, que a gente fica guardando para um dia precisar. Abre o armário, tem um monte de roupa. A gente vira o ano e não conseguiu usar todas, às vezes. Não. Tem uma lá que a gente não usa. Mas a gente não quer dar. Então a gente tem dificuldade até para dar aquilo que não nos serve, aquilo que não tem importância. Imagina se desapegar daquilo que é realmente importante. Como é que a gente vai entender que a gente não tem que ser apegado ao filho? Meu filho, a gente diz, né? Meu. Ainda acha que é dono. Exercício. Existem exercícios a serem feitos diariamente. Exercícios que começam através do pensamento de libertar. A gente sabe, mas a gente esquece. A gente é feliz pela felicidade do outro. Quanto mais o outro for feliz e eu gostar dele, mais eu vou ser também. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais o outro for infeliz, se eu gostar dele, eu vou ser infeliz junto. Por isso que a gente faz tanta coisa, às vezes, errada, né? A gente, às vezes, tenta resolver o problema do outro ao invés de permitir que ele resolva. Mas é um exercício. É um exercício que a gente está acostumado a fazer no sentido de trazer E a gente tem que fazer no sentido de oferecer. Uma das dos pilares do Espiritismo é a caridade. E a gente não entende ainda a caridade. Porque a gente entende a caridade é aquele negócio de dar o excedente, dar o que não tem importância, dar o que está sobrando, dar o que está estorvando. Mas a verdadeira caridade é sedar. Há mais de 7 mil anos, na Índia, eles já falavam sobre isso, sobre a autorrealização do ser humano se dá através da renúncia. Mas qual renúncia? A renúncia do eu. De tudo aquilo que me satisfaz, mas que eu não preciso. Então, é um longo caminho. É um longo caminho. Vocês já falavam isso há 7 mil anos. Imagina, no estado que nós estamos, o quanto a gente tem que, de repente, repensar. Não é impossível, né? Nós temos um monte de exemplos. Exemplos contemporâneos nossos. Aqui, quando a gente vai lendo aqui, aparece um monte de frases de André Luiz, escrita pelo Chico Xavier, recebida por ele, que foi um irmão que é um exemplo para nós. Não porque ele é espírita. Não quer dizer. Madre Teresa de Calcutá, baita exemplo. Então nós temos pessoas em carne e osso que a gente consegue observar nelas exemplos a serem seguidos, a serem observados. E nesses dois casos, o desapego está ali gritando para nós. Passaram a vida trabalhando. Trabalhando para os outros. Não amontoando. Então a gente precisa fazer as nossas desigualdades sociais que nós temos, que chamam cada vez mais a nossa atenção. Se fala tanto de corrupção, se fala tanto de falta de ética. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando de uma coisa que eu não tinha percebido, mas a partir daquele dia aquilo começou a ficar muito presente na minha mente. Alguém, quando passa numa sinaleira e está no amarelo e ela quer passar rápido para aproveitar, ela está sendo egoísta, porque ela só está pensando nela, em ela aproveitar. Quantas vezes acontece de vir um outro e acontecer um acidente? Porque às vezes quando tu vai passar no amarelo, quando tu passa já está vermelho. Não dá tempo. Mas tu não pensou nisso. Tu quer aproveitar. Isso é egoísmo. Isso é apego. É o eu. Eu, eu, eu. É uma conjugação só na primeira pessoa. Eu. Então, nessas pequenas percepções que a gente vai tendo no dia a dia, a gente vai aprendendo. A gente tem que estar aberto para aprender, para receber essas mensagens pequenas que vão sendo passadas para nós. Do nosso lado, de uma pessoa simples que está ali, nos demonstrando, às vezes, que através de um pequeno gesto pode sim haver uma mudança de rumo, que é o mais importante. Eu citei o Livro dos Espíritos e ali tem muita informação, né, sobre tanta coisa. A gente precisaria ler todos os dias um pequeno trecho. E não porque é um livro espírita, mas a gente tem que analisar o que a gente lê, seja lá de que fonte for, analisar o que ele está nos trazendo. Será que aquilo realmente tem fundamento? E a partir dali, a gente começar a guardar essas informações para poder ressignificar o que a gente tem dentro de nós.